ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 6 de junho, está entrando no ar o seu Tema Livre já no clima de Copa do Mundo, mas ainda nós já fizemos uns dois ou três programas, você tem acompanhado aqui, sobre esse assunto, inclusive com parte da equipe da Nacional, que estará aqui transmitindo, todos os jogos serão transmitidos pela Nacional, uma festa, vai ser uma farra. E nós estamos aqui no estúdio para tratar desse clima pré-Copa do Mundo com o jornalista Augusto Lima, que é do coletivo Carranca, e o Marcelo Arthur, que é publicitário da campanha Sou Brasileiro e Vou no Rolezinho do Remocentro, que acontece amanhã, o dia inteiro, a partir das 7 da manhã, vai rolar essa campanha de doação de sangue, até porque às vésperas de qualquer mega evento, de qualquer coisa importante, nós temos esse problema de déficit de sangue nas redes. Então, e também acaba de chegar aqui o André Fernandes, nosso companheiro da agência de notícias das favelas, está chegando aí também para participar desse programa. Eu vou abrir o programa com o Marcelo, porque o Marcelo está com essa campanha, que é uma campanha bem direcionada, faz parte de um esforço maior, que já tem campanha, já teve em fevereiro, vai ter em julho, já está aqui no Facebook. Então eu queria que você falasse da importância disso, da importância de qual é o estoque, como é que está essa situação, se é grave, se não é grave. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Essa situação do sangue é uma situação sempre meio crítica, antes de carnaval, antes de Réveillon. O pessoal perde um pouco esse prazer de ir doar. E é uma oportunidade. A gente cria um evento para reunir pessoas que estão com essa. Às vezes você está animado aí, mas não tem nada que te motive, um amigo que te chame, que te convide. Então a gente criou um evento com o objetivo de intensificar esse lado de ser brasileiro, de ter orgulho de ser brasileiro e fazer essa doação por um lado maior. Não só quando um parente ou amigo precisa de sangue e você acaba necessitando, tem muita gente que não tem com quem contar. E esse é o principal objetivo da campanha, ajudar pessoas que não conhecemos quem são, mas estamos ajudando. E onde é que é? No Rio de Janeiro vai ser tem no Hemorrio. Se alguém quiser saber alguns locais mais próximos das residências, a gente pede para jogar no próprio evento. São vários postos. São vários hemocentros pelo Brasil. Sei. Não, eu digo no Rio. No Rio são acho que 17 pontos. Sei. Diferentes. Então acaba se tornando um pouco difícil gravar todos. Mas o principal é o Hemorrio, aqui bem próximo. E aqui bem próximo onde? Na Frei Caneca. Aqui na Frei Caneca. Ah, sim, esse aqui na Frei Caneca. Aliás, que é o que está aqui, essa parte aqui em cima, né? O da Frei Caneca, que é o Frei Caneca, no comecinho da Frei Caneca. Frei Caneca 9. 9, né? Exatamente. Certo. Bom, isso aí é o comercial. É o comercial do sangue, sem ser do banco de sangue, né? Porque nós estamos fazendo aqui, entrando nessa campanha, o Marcelo postou no Facebook do Tema Livre, imediatamente a gente comprou a ideia. Até eu tinha pensado que a gente ia fazer esse programa na semana que vem. Aí você disse, o negócio é sábado. Aí eu digo, então vamos antecipar. Falei com a Claudinha, que é a produtora, para a gente trocar o tema que seria hoje, para passar para a semana que vem, para dar prioridade a essa questão do Hemocentro, que é uma questão importante, essa questão de doação de sangue. De feito isso, nós vamos entrar nesse clima de Copa do Mundo para a gente falar um pouco sobre as expectativas, as ansiedades. E o André, que é da Agência de Notícias das Favelas, que é uma agência que está aí há 13 anos e que acabou de lançar o livro Perseguindo o Sonho também, que conta essa trajetória, essa luta, e acompanha de perto, pode falar para começar essa conversa, como é que está o estado de espírito nas favelas, de uma maneira geral, onde você tem andado, e particularmente lá na Rocinha, que é a tua área, né? Bom dia. Bom dia, só... Corrigindo, tem uma história muito próxima, né, de ter morado em Santa Marta, Borel, trabalhei em Vigário também, Acari, lá com o pastor Caio. Tem uma história no Santa Marta, é verdade. É isso. Mas hoje a gente tem um trabalho em centenas de favelas, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. E essa situação está um pouco tensa, né? A alegria de uns, infelizmente, pode ser a tristeza de outros, né? Essa noite teve mais uma morte no Complexo do Alemão. Ontem eu ouvi a Gisele Martins, que é colega, um abraço aí pro pessoal lá da Maré, falando que o pessoal tá enfeitando lá na Maré e tal, não sei o quê, e já todo mundo entrando com o espírito da Copa. Quer dizer, o futebol sempre foi algo que no nosso país trouxe alegria e tudo mais, mas infelizmente em alguns lugares pode acontecer essa tristeza porque precisa pacificar, né? Precisa deixar o pessoal calmo, tranquilo, quietinho. E aí, assim, obviamente que nós vamos torcer, que a população das favelas, todos os brasileiros vão torcer, mas uma certa opressão em alguns lugares, né? É desnecessário agora lá no Morro da Pedreira, parece que teve morte lá de policiais, enfim. A situação anda... O clima é de confronto, verdade. O clima é de confronto para essa população. Questionamento dessa política. Ficar ali, né? É. E em contrapartida, saindo um pouco do aspecto do viés da favela, que na realidade vai estar presente nessas manifestações também, porque não tem como não estar, existe toda uma sociedade, tanto quanto indignada, por conta de algumas situações que a gente vê nas construções de estádios, etc., e a gente não vê nos demais demais direitos da população, que diz respeito à saúde, educação. A gente tem acompanhado tudo. Você sabe que ontem, por curiosidade, ontem à noite, de noitinha, eu estava ciceroneando uns amigos turistas, moram em Brasília, estavam passeando por aqui, e aí pela orla ali de Copacabana, no calçadão, resolvemos parar num quiosque que estava rolando um pagodezinho ali, sentamos, aí eles tomaram pediram cerveja, aquele negócio. De repente chegou o cara, pediu desculpa, disse, vamos parar com o pagode aí, porque a FIFA proibiu. É porque a FIFA registrou o nome pagode, então você não pode ter pagode. Aí nós fomos para um outro quiosque, assim, 300 metros distante, mais ou menos, que estava o cara no violão, tocando bossa nova, cantando, até um repertório bonito, uma coisa gostosa, mais calminho, mas isso podia, não pode o pagode, né? A torcida de rua da Alzira Brandão, na Tijuca, que é o Alzirão, não pôde usar Alzirão Copa 2014 ou Alzirão Brasil 2014, porque são marcas registradas pela FIFA. Agora, esse clima de tensão ao qual você se referiu e que a gente percebe ontem à noite, percebi claramente em Copacabana pela quantidade de polícia que você vê na rua, é uma quantidade impressionante, parece que você está no Oriente Médio, né? E você percebe, dois ou três dias atrás, o Thiago Firmino, ele estava lá do Santa Marta dizendo, olha, estou descendo com três que foram presos aqui, estão sendo levados para a delegacia, não é isso? E, inclusive, era um de 14, um de 16 e um de 23. E os três entraram no cacete, entraram na porrada, estavam fumando um baseado no morro, alguma coisa assim. Quer dizer, mas nada justificava essa humilhação. Podia até pegar, ele até botou isso no Face, eu achei legal. Ele disse, olha, o cara quer prender, vai lá, tá fazendo, vai lá, prende, dá voz de prisão, leva o cara. Agora não precisa fazer, esculachar. O que eu percebo na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, eu não sei como é que estão as outras cidades sede, é que nós estamos vivendo num estado policial. O tempo todo você vê a polícia e, assim, o corporativismo desse pessoal e o apoio que alguns membros da sociedade dão para esse estado de polícia faz com que eles se sintam cada vez mais fortes e acho que posso fazer qualquer coisa que nada vai acontecer com eles. É a impunidade. É a certeza já da impunidade. Então, esse papo de desmilitarização. Ontem a gente viu o Beltrame falando sobre a questão do sistema penitenciário, que estão prendendo. Gente, quase 1 milhão de pessoas no nosso país na cadeia e ainda tem tem o tal do Aécio Neves, que com, na gestão dele lá privatizou a primeira cadeia privatizada do país. Daqui a pouco, como já disse o Luiz Vacon, um grande estudioso aí, punir os pobres é a nova gestão da miséria, né? É isso aí. Então cada vez mais você vai punindo e essa história lá do Santa Marta, eu tenho um filho de 13 anos que mora lá, se acontecesse com meu filho eu vou igual um leão. Pois é, mas esse negócio é emblemático, é uma coisa comum, é uma coisa recorrente, é um negócio que acontece cotidianamente, essa pacificação, essa política de segurança pública através das unidades de polícia pacificadora, é um critério, um critério eminentemente militar. A medalha do pacificador, que é a grande medalha do exército, é dada para quem ganha guerra, bicho. Não é para quem pacifica ninguém. E assim, é entre aspas, nós não estamos em guerra, né? Entre aspas. É, exatamente. Eu queria que... Entra aí, Marcelo. Marcelo está aqui, não, só concordando. Marcelo. Oh, perdão, Marcelo é ele. Desculpa, é o Augusto Lima. E, na verdade, quem tinha que ver era a Raquel, né? Ainda bem que eu não te chamei de Raquel. Augusto, bom dia, desculpe pelo engano aí. Bom dia, Golo. Eu acho, na verdade, assim, que é até pior, né, do que nosso camarada aqui colocou, mas a gente vive atualmente um verdadeiro estado de exceção, né? E esse estado de exceção, exigido pela FIFA como parte, né, do que deveria ser cumprido para a realização da Copa aqui, né, a lei geral da Copa, na verdade, reaviva e aprofunda certas características que remanescentes da ditadura que permanecem no nosso sistema. Então está acontecendo, na verdade, um aprofundamento. Né? A gente está caminhando de volta em direção à ditadura. A gente está sofrendo um retrocesso democrático. No momento que o povo vai para a rua e pede mais participação nas decisões de gestão do Estado, né? Então está havendo um processo contrário, né? Eu não consigo ver com bons olhos o cenário que está se formando. Eu vejo um cenário de que está sendo estamos caminhando por uma possível aí guerra civil dentro do país. Infelizmente, é o que eu vejo. Eu não vejo com bons olhos. Principalmente num cenário de recessão econômica, onde essas questões vão se aprofundar e até mesmo a possibilidade de fazer esse controle social é reduzida no momento de recessão. E nós vamos, inevitavelmente, passar por uma recessão. É uma história, um detalhe interessante dessa questão do encargo de cadernos, né, da FIFA, aquela coisa da lei geral da Copa, é que você tem uma área num raio de 2 quilômetros, né, dos estádios onde acontecerão as partidas, onde praticamente tudo é proibido e onde é uma área, assim como o céu. 2 quilômetros. Assim como o céu, durante 2 quilômetros, né? Isso, 2 quilômetros. Então, em Brasília são 5 quilômetros. Ontem eu soube esse pessoal de Brasília me dizendo isso. Em Brasília, 5 quilômetros em torno do Mané Garrincha. Inclusive impedindo comerciantes de trabalhar. Não, isso aí, o primeiro ponto é esse. A proibição é para isso, né? Para impedir o comércio de tudo, né? Um comércio legal, né, no caso. Um comerciante... Não, todo comércio. Não, um comerciante legal que paga imposto. Ah, ele também não pode. Também não pode. Ninguém pode. O cara trabalha na área. Exatamente. Qualquer coisa, assim, pô, se for uma papelaria, o cara pode vender. Mas se for um posto, né? Uma lojinha de conveniência de posto, que vende cerveja ou qualquer coisa, o cara não pode vender nada. Não vai fazer. Quer dizer, o país foi leiloado, foi entregue e junto à população, que não foi consultada. Esse tipo de decisão não pode ser tomada monocraticamente. Mas agora, agora leiloado, eu acho que nem houve leilão, porque eu não me lembro de lance não, nenhum. Não aconteceu leilão. Nem aconteceu leilão. Foi um leilão de cartas marcadas. Foi um arremate, a FIFA deu o arremate final e pronto, morreu o assunto ali. Agora, uma coisa que você falou ainda há pouco, André, que eu acho, aliás, você também, Augusto, falou e eu acho interessante, é que nesse momento, na semana passada, aliás, no dia 23, sexta-feira de maio, a presidenta Dilma baixou esse decreto 8.243, que é o decreto que institui a Política Nacional de Participação Social, que é PNPS, e o Sistema Nacional de Participação Social, SNPS, que são duas dois institutos, dois instrumentos de muita valia para a sociedade civil organizada, desde que, evidentemente, não caia como cai aqui no Rio de Janeiro o Instituto da Audiência Pública para resolver as obras do próprio Maracanã, aquela coisa ali, o que ia fazer, o que não ia fazer. Mas essa questão que as pessoas, os céticos já levantam, entendeu? Dizendo, ah, isso aí vai ficar no papel e tal, é uma coisa que era municipal, era uma coisa aqui do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio de Janeiro. Agora isso é uma política de Estado e foi definida pela própria Presidência da República, é um negócio que vai estar ligado à Presidência da República, e isso pelo menos cria um vínculo mais sério, institucional, mais pesado, maior até do que o vínculo que nós temos hoje com a FIFA, só para falar de Copa do Mundo. Vocês não acreditam nesse novo mecanismo? Olha, eu vou ser sincero que quando eu vi a grande mídia, né, que apoia uma volta ao poder de pessoas que tiveram antes desse atual governo, aí criticando, inclusive dizendo que o Congresso que deveria dialogar diretamente, etc., que cai na mesmice, eu passo a apoiar um pouco mais esse tipo de atitude do governo, no sentido de que dá realmente à população um poder de diálogo maior do que, na verdade, do que isso. Não, agora, eu queria também deixar claro que com os protestos que estão aí, tem que acontecer. Aliás, a Anistia Internacional lançou uma campanha muito interessante a favor das manifestações sem violência aqui no nosso país, e dizendo que ia estar de olho justamente porque a polícia tem se comportado de maneira, aí citando exemplos, etc. De maneira violenta. A polícia tem que se comportar de uma maneira... Na verdade, a violência é quase sempre parte do lado de lá para cá, né? De uma maneira muito violenta, mas em contrapartida, eu sei que por trás também dos protestos, existe muita legalidade nos protestos, mas existe muita coisa por trás, como, por exemplo, determinados políticos que estão acirrando os ânimos por conta dessas eleições. Então há que se tomar muito cuidado, porque também quando a gente pensa em números, a gente vai ver que o que foi gasto com a Copa foi muita coisa, mas o que tem sido investido também no país é muita coisa O que se perde no país também. Isso aí tem que ir para as fontes, né? Esses dias eu coloquei lá um negócio na minha mídia social, aí a garota veio falando, não, é porque eu ouço falar. Eu falei assim, qual é o instituto de pesquisa, qual é a fonte, qual é o local, aonde você procurou saber disso, porque o que eu sei são dados. E aí você vai vir discutir comigo com o que você ouve falar e eu vou para você te apresentar os dados. Eu sou jornalista, não posso me basear naquilo que eu ouço falar. Diga, Augusto. Bom, eu tenho algumas colocações para fazer sobre a sua fala. Primeiro, falando com relação ao decreto. Infelizmente, esse decreto não me apresenta uma boa perspectiva. Por quê? Eu quero colocar primeiramente a minha posição política. Eu sou pró-democracia direta. Eu procuro incentivar, né, e defender qualquer tipo de iniciativa que vá em direção à democracia direta. Só que existe uma necessidade de um avanço paulatino. A gente tem que passar primeiro pela democracia participativa, dar mais poder à população e, com isso, fazer realmente chegar numa educação de qualidade à população. Porque se depender dos nossos gestores, a educação de qualidade nunca vai chegar. Porque a melhor forma de você manter um povo submisso é não dar uma educação de qualidade, você fingir que dá uma educação. Augusto, só um parênteses rápido aqui, o artigo 3º diz que são diretrizes dessa política nacional de participação social, no seu parágrafo 2º do artigo 3º diz complementariedade, transversalidade e integração entre mecanismos e instâncias de democracia representativa, participativa e direta. Quer dizer, eu acho que pela primeira vez nós temos a conceituação de democracia direta e outra, a conceituação da internet como instrumento da representatividade democrática nesse decreto. Isso eu acho que é um ponto importante que a gente tem que levar em conta. Deixa eu só terminar a minha colocação. Fiz um parênteses aqui. Assim, existem pontos importantes aí que estão sendo colocados pela primeira vez institucionalmente, né, que já vem sendo colocados nas ruas, né, que, na minha opinião, é o maior veículo de mudanças, né, dentro de um país, é o maior veículo, mas a gente, infelizmente, também depende de forçar isso institucionalmente. Mas o que acontece aí é o seguinte, esse decreto, ele abre a possibilidade de uma coisa que acontece e já acontece muito dentro dos sindicatos, né? O sindicato, ele tem por prerrogativa ser horizontal, né? E numa assembleia as pessoas que fazem parte do sindicato votam nas decisões do sindicato. Pois bem, existe um constante aparelhamento por parte dos partidos dentro dos sindicatos que impede essa participação democrática de fato, direta, até mesmo dentro dos sindicatos. Isso, esse decreto, por não ser muito específico, por não ser mais profundo e não promover outras características, porque isso não pode ser isolado, isso tem que ser promovido junto com outras políticas, senão cai na esparrela de fazer, na verdade, aumentar o poder não representativo, na verdade. Por quê? Quem é que tem condições de colocar, de financiar grupos, né, para interagir diretamente com autarquias, por exemplo? Grupos financiados por partido poderiam agir diretamente contra decisões dentro de autarquias que seriam decisões técnicas, né? E esses grupos aparelhados agiriam diretamente dentro dessas autarquias que deveriam ter autonomia. Olha, você vai falar, deixa ele falar agora, você vai falar, mas eu vou dizer aqui, lembrar que o artigo 2º, parágrafo 1º, conceitua na sociedade civil, o que que integra a sociedade civil, isso no decreto que foi assinado. O cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações, o que você abre o leque bastante. Eu fico até arrepiado nesse sentido, porque antes de sair isso daí, eu tinha entrado na internet para fazer alguma consulta de orçamentos, porque hoje você faz isso, tá? Você quer saber quanto foi gasto na saúde, você entra lá e tá lá. É transparência, isso está acontecendo como nunca. Não, está acontecendo. Não é totalmente transparência. Inclusive, você assim, eu vi lá, por exemplo, por que que essa ONG recebeu 10 milhões do governo federal? Eu fiquei me questionando, né? Que eu não vi aquela amplitude toda para ter 10 milhões. Se eu tivesse 10 milhões, eu ia com ganhar o mundo. 10 bi, né? Não, 10 milhões. 10 milhões, é. 10 milhões. Uma ONG. Muita coisa. Ah, quem recebeu isso? Uma ONG. Uma ONG. Não é a agência de notícias das favelas. Não, tá certo. Assim, mas de igual maneira, você pode vistoriar ali, a população tem esse acesso. Mas por que que eu falei que eu fiquei arrepiado? Porque quando eu comecei a entrar nisso, eu vi essa estrutura que já está montada na internet para você se cadastrar lá e você participar, você formar uma rede. Entrar na rede. Já está isso há dias atrás, antes de sair essa notícia. Então eu acho que a população precisa se aprofundar um pouco mais, precisa saber um pouco mais, para não ser passado o rodo. Porque aí não precisa nem pagar. Se a população não quer entrar, se a população quer deixar outras pessoas fazerem que de repente não vão participar, mas vão ser pau mandado, aí é ruim. Isso é o que aconteceu. Quer dizer, você entra no Facebook, você fica lá de papo furado, botando um bocado de coisinha lá, mas você não entra num portal do governo federal pra você marcar a posição ali. Pra ver como é que você vai fazer, porque aí é o seguinte, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que é uma luta antiga e que veio em 2002, que já era uma luta de mais de uma década, ele prevê uma série de instâncias populares, instâncias, conselhos, conselhos de bairro, conselho para definir até se nesse terreno aqui vai ser possível. É o que querem, é uma praça ou é um shopping? E, no entanto, essa coisa não funciona porque não tem a transversalidade que você falou, Augusto. Vem de cima para baixo e as decisões, como nós estamos acostumados a ver, não houve nenhuma consulta para saber se a favela queria o PP ou não. Não há nenhuma consulta para coisa alguma. Agora, quando saiu esse decreto, eu corri para ler. Primeiro, para saber do que se trata. E segundo, eu vi que ele foi assinado dia 26, sexta-feira, foi publicado na segunda. E na segunda, o Estado de São Paulo saiu com um editorial esculhambando, dizendo que a Dilma queria mudar o sistema de governo. Olha só, né, que tá indo contra, né? Mudar o sistema de governo por decreto. Se o Estadão tá contra, e a Folha de São Paulo tá contra, e o Globo tá contra, eu tô a favor. É, princípio. Deixa eu marcar uma posição aqui, eu não tô contra. Eu só acho o seguinte, não pode vir sozinho o decreto, e ele tem, e esse processo de instalação desse decreto, ele tem que ser acompanhado de perto, porque o risco é muito grande, inclusive de setores mais conservadores da sociedade aparelharem autarquias, entendeu? Por exemplo, seria facilmente aparelhável uma autarquia que lidasse diretamente com questões de saúde, por exemplo. Você imagina setores mais conservadores da sociedade aparelhando essas autarquias, entendeu? O resultado disso seria catastrófico. A gente ia sofrer um retrocesso. Então, o que acontece? Não pode ser só o decreto. O decreto é, sim, uma... Talvez uma resposta da Dilma às ruas, né? Finalmente uma resposta da Dilma às ruas. Eu imagino que sim. Eu sou a favor do decreto. Agora cabe às ruas se mexer também, é o que o André falou. Não, porque assim também... Senão você deixa a coisa na mão do adversário. Fala um pouquinho também, Marcelo. Não, ele comenta sobre a saúde e sobre esse sistema que dá para você dar uma fiscalizada. Eu acho que o interessante é você observar quanto foi investido, vou dar um exemplo, no Hospital Nandaraí, e entrar dentro do Hospital do Andaraí, que aí você vai ver como é que investiram 32 milhões de reais, e vai no Hospital do Andaraí dar uma olhada como é que está a estrutura, que está um pouco debilitada. Então, para mim, o que falta é fiscalização. Eu acho engraçado que a prefeitura fiscaliza se você joga lixo no chão, a prefeitura fiscaliza se teu carro avança o sinal, a prefeitura fiscaliza se... Fiscaliza tudo. Mas não se fiscaliza. Mas ninguém fiscaliza o governo. Eu acho que esse é o grande... A grande solução é a fiscalização do governo. E não, é legal que a prefeitura fiscaliza tudo que rende dinheiro para ela. Para, né? Ela. Isso ela fiscaliza bem, né? Agora, o que é benefício da gente, não. Ontem, voltando ao exemplo de ontem, que eu estava ciceroneando esse pessoal aí, tinha um carro parado ali junto da FanFest, onde vai ser a FanFest, tinha um carro utilitário parado em cima do calçadão, assim, transversal, assim, em cima do calçadão. As pessoas tinha que desviar para passar. Aí eu passei e perguntei, fui lá junto da obra e perguntei, vem cá, de quem é esse carro? É seu? Não, quem é que parou o carro aqui? Aí comecei a perguntar com uma certa autoridade, entendeu? E como eu não estava de calção, era de noite, eu estava vestido, né, decentemente, aí os caras começaram a ficar preocupados. Um até me perguntou assim, o senhor vai autuar o carro? Eu disse, não, eu não vou autuar não, eu vou só fotografar e postar. Esse carro aqui, eu vou postar, é só e pronto. E fui embora. Quando nós voltamos daí a uma hora, o carro tinha sumido dali, não estava nem estacionado em lugar nenhum, tinha desaparecido. Porque você tem que exercitar esse direito. Quer dizer, não adianta você ficar reclamando da FIFA, pô. O que adianta ficar reclamando da FIFA? Tu tem que ir lá e dizer, pera aí, gente, fala, Marcelo. Outro comentário também que eu acho engraçado, que vai começar a acontecer a partir dessas últimas semanas, vão começar a fiscalizar quem vende revende ingressos da Copa. Já está hoje no jornal. Já tem várias pessoas. Você entra em 400 grupos e tem pessoas cobrando 15 mil reais no ingresso de final de Copa do Mundo. Essas pessoas, eu tenho certeza que muitas delas vão ser presas. Muitas delas vão ser presas, mas no momento de fiscalizar coisas interessantes, tipo, aconteceu agora há pouco também no Gafreguinle uma licitação que um diretor pediu um dinheiro, no final das contas, o diretor foi afastado e o cara que ganhou a licitação legalmente, cortaram a licitação dele, estão fazendo uma nova licitação. Então, na hora de começar a fiscalizar o próprio sistema, ninguém fiscaliza. O próprio sistema, ele funciona e tá tudo caminhando. O que eu não entendo se 40% do salário de todo mundo vira imposto, para onde está indo esse dinheiro, minha gente? Eu acho que uma coisa que tem que começar a acontecer é quase impossível. Exemplo, um deputado, um político brasileiro ganha acima de 20 mil reais. Tem vários pacotes de bolsa, de auxílio, auxílio paletó, auxílio correio, auxílio coisa que você nem usa, mas eles usam. Eles conseguem gastar essa verba e no final das contas sai muito caro. Acho que chegou mais do que na hora de enxugar os gastos públicos, até para essa recessão que a gente está passando, começar a ficar uma coisa muito mais natural, porque os políticos hoje em dia só andam de helicóptero. Eu acho... Peraí, vamos devagar, senão ia ter desastre de helicóptero aí demais, porque é muito político. Ah, eu vi, queria falar até levantando essa bola dos políticos. Era o Cabral andava de helicóptero. Não falei nada. Levantando essa bola dos políticos, ontem eu vi um programa de um partido político na televisão em que o político homofóbico, militar, enfim. São Jair Bolsonaro. Diz abertamente que é da direita, e a gente vê cada vez mais esse pessoal que representa ditadura, que representa retrocesso, avançando. Mas avançou depois de junho de 2013. Então há que se tomar cuidado, porque o avanço às vezes pode ser um retrocesso. Que o Augusto falou no começo do programa. Já que você falou de programa político na televisão, o programa político lá de Brasília foi de um partido em que apareceu o jeito falando sobre honestidade e tudo. E esse cara era o vice-governador do Arruda, que está preso, foi preso. O programa já tinha sido gravado quando ele foi preso. Aí foi ao ar, né? O cara tá lá, eles não tiveram nem o cuidado de tirar. Né? Não, tira o Paulo Otávio do programa, porque ele tá em cana, cara. Ele foi preso por causa de corrupção. Quer dizer, mas eu acho que você tem razão quando você fala, Marcelo, mas não adianta a gente ficar falando que o político ganha 20 mil reais, ou que tem direito ao auxílio isso, ou isenção de telefone. O que adianta é a gente cobrar que esse cara trabalhe, já que ele tem isso, que ele trabalhe. Porque você retirar o dinheiro dele, você não vai tirar. Tirar dinheiro de juiz, você não tira. Quer dizer, o Joaquim Barbosa vai se aposentar com 59 anos, com integral, salário integral, beleza, tudo tranquilo. Queria eu poder fazer isso, você, né? Para a população em geral tem um teto, né? E justamente na fase da vida que você mais precisa de né? As coisas ficam mais caras, né? Tudo fica mais caro, você gasta muito com medicamento, etc. Mas você realmente tocou num ponto importante, né? Que as pessoas, por rejeitarem um partido, né, que está no poder, que em tese é de esquerda, eu não concordo que o PT representa a esquerda. Eu sou de esquerda. Já não representa mais, né? Já não representa mais. Representou no passado, né? Tem uma história, né, construída dentro da esquerda, mas durante o governo, tanto da Dilma quanto do Lula, diversas políticas neoliberalistas foram implementadas, inclusive privatizações disfarçadas, né? De concessão e o que for. Esse leilão de libras que a gente teve aqui no governo da Dilma foi um absurdo. Foi um absurdo. É a entrega do nosso patrimônio, entendeu? Existe agora uma ameaça séria de passar a saúde, entregar para essa empresa que vai gerenciar a saúde pública. Quer dizer, a saúde pública já está na mão dos planos de saúde. Agora Eles fazem isso com a desculpa de melhorar, né? De tornar mais... Melhorar a qualidade, né? Tornar mais transparente, porque, enfim, é uma empresa privada, o cara vai correr atrás de resultado, não vai gastar porque não vai gastar tanto, ele vai ter que controlar os gastos. É mentira. Tudo que foi privatizado, com exceção, né, da telefonia, né? Mas qualquer monopólio natural, ele não pode ser privatizado, porque uma vez privatizado, você não tem como recorrer à concorrência, porque o mercado, ele trabalha com a regulação através da concorrência. Se não tem concorrência, essa saúde pública está toda privatizada, cadê a concorrência? Pois é, mas você aí, não tem opção. Aí criaram as agências reguladoras exatamente para elas controlarem esse tipo de cartelização, esse tipo de... Não vai funcionar. Não, já não funciona desde o Fernando Henrique, desde a criação. Nenhuma entendeu? Dessas agências. Pois é, entendeu? Então, essa questão, esse modelo que está em discussão, é um modelo que está em xeque, e esse modelo, a gente conversando aqui, o ouvinte do outro lado, quer dizer, os caras estão discutindo política. E, na verdade, isso se traduz no dia a dia, se traduz na sua conta de luz, se traduz na sua conta de telefone, na enganação que essas empresas prestadoras de serviço de telefonia fazem com a gente, entendeu? Prometem um negócio e dão outro. Na cumplicidade do governo quando faz uma banda larga que permite que os caras deem até tanto de banda larga. 10%. E você não consegue nunca chegar ao que você está contratando, ao que você está pagando. Em resumo, eu acho que aí, e tanto a agência de notícias das favelas, quanto o coletivo Carranca, que vem do movimento da mídia ninja, assim como o movimento Passe Livre, assim como todos os movimentos sociais, assim como a sua campanha também, Marcelo, essa campanha que vai colher sangue amanhã e todo ano no Brasil inteiro, a gente tem que estar cada vez mais atento. E acho que uma parte da política, uma parte da política representativa já acordou para isso. Já tem deputado, já tem vereador, já tem até senador que já percebeu que a situação não é mais a mesma, não está igual estava 2 anos atrás, 4 anos atrás, principalmente antes de junho do ano passado. Esses caras notaram que houve uma diferença. E nesse sentido, eu acho que a realização da Copa do Mundo, esse teste da FIFA, isso veio mostrar claramente, isso foi, é como se a polícia lá, é como a polícia na UPP, essa FIFA foi uma bofetada na gente, é como a polícia chega também na favela, entendeu? É na bofetada. Então parece que é isso que a gente vai ter que se mexer nesse... Não tem como ficar parado mais. É, eu acho que, inclusive, vão ter manifestações. Tomara que não morra muita gente, porque talvez até aconteça isso. Tomara que não seja muita gente presa, porque, de acordo com essa nova lei aí para a Copa, qualquer pessoa pode ser acusado de terrorista, tá? Enfim. Na verdade, essa lei não passou, né? Essa lei, ela foi abortada. Essa lei não passou, né? Isso já foi. Felizmente. Já foi um sintoma de que eles estavam alertas lá em Brasília, que isso não seria, porra, bicho. Mas de qualquer maneira, como eu ia falando, vai ter Copa e... O pretexto vai ter. Entendeu? Eu particularmente, nós montamos um evento aí, que é o Encontro da Favela com candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro, e que ia ser no dia 5 de julho. Eu desatentadamente coloquei no dia 5 de julho, e aí vi que era quarta de final. Eu falei assim, o Brasil pode estar na quarta de final, então vamos transferir para o dia 19 de julho, que vai ser um evento que todos os candidatos, e restritamente vão ser convidados, e terão todos os meios de um tempo, que responderão perguntas do pessoal da favela, feita, colocada numa urna e retirada pelos assessores. No Jacarezinho. Há 15 dias atrás eu passei na Jorge Rude e não tinha nada. Agora você passa na Jorge Rude, é como todos os anos. Quer dizer, todas as Copas. Então, assim, como todas as Copas, todas as Copas. Então, eu já sabia que há poucos dias da Copa, o pessoal ia se incentivar. Eu tenho visto por aí andar do Rio de Janeiro. A diferença que eu acho, André, dessa Copa do Mundo do Brasil para a Copa do Mundo em qualquer outro lugar do mundo, que tem sido todas as Copas de 4 em 4 anos, é que aqui a gente vai ter mais restrição. Aqui você não vai poder... Eu percebo que a diferença é que nas outras Copas você ia muito mais no Alzeirão, na Jorge Rude, assistir o jogo. E hoje em dia você vai vir em casa, porque você vai pensar assim, pô, eu vou para o Alzeirão, vou para a Jorge Rude. Vou passar numa manifestação, vou ser recriminado, vou tocar no pagode, não vai poder ter telão na rua ali, naquela rua que sempre botou telão, a Jorge Rude, sempre teve telão ali, não vai poder ter, porque a FIFA não deixa, ele está no raio de 2 quilômetros... De uma forma geral, não vai ter Copa no sentido de... Já não teve, né? Já não está tendo Copa, já não está acontecendo. Por quê? Seria natural a gente ver esse processo de decoração das ruas um mês antes, né? Um mês e meio antes, como sempre foi. As pessoas perceberam, sim, que existe toda uma indústria canalha por trás da Copa. Infelizmente, não são as federações se organizando para fazer uma Copa de forma independente, né? As seleções, né? Uma coisa autogestionada. Não é, é uma indústria suja, controlada por uma empresa suja, terrível, que fomenta sistemas de exceção, como foi na África do Sul. Sabemos que o legado na África do Sul é terrível, terrível. A quantidade de famílias removidas... Durante a preparação para a Copa na África do Sul, foi um absurdo, entendeu? Enfim, o sistema econômico na África do Sul ficou em frangalhos. Aliás, foi terrível. Essa higienização da rua, limpeza social, a limpeza social, ela é um fenômeno que já começou aqui no Rio de Janeiro com as próprias UPPs. Agora está se intensificando nas outras cidades, sedes, inclusive Brasília. Eu estou falando muito de Brasília porque eu estive ontem com esse pessoal e nós conversamos exaustivamente sobre isso e disseram que já estão tirando morador de rua, já estão afastando aquele pessoal que costuma fazer ponto ali e aqui. Vocês moravam no Rio de Janeiro, no Pan-Americano, não? O Pan-Americano foi a mesma coisa, só que era uma proporção maior. Era só as Américas, agora é uma coisa mundial. Então... Não, agora é uma coisa muito maior. Existe uma lei que regula várias coisas. Uma pergunta que eu queria até levantar aqui, que eu não estou informado, até acho que vocês que são do rádio vão estar melhor informados do que eu, é sobre a Voz do Brasil. Vai ter, não vai ter? Porque vai ser alterada nos dias de jogo, 40% dos jogos caem na hora da Voz do Brasil. Eu acho que dia de jogo vai ter jogo, cara. Não vai ter mais nada. Mas a Voz do Brasil... Não vamos transmitir a Voz do Brasil. Não vamos transmitir o jogo, não, porque a gente vai transmitir a Voz do Brasil. Ninguém é doido, né? Não, eu fiz um calendário para junho, de um documentário que nós temos que realizar, a Agência de Notícias de Favela, e todos os dias que tem jogo do Brasil ou no Rio de Janeiro, eu... Morreu. Matei. Não tem nada. É, risca da escala. É que nem o debate com os candidatos. Exatamente. De jeito nenhum. Sem chance. O problema é que o carioca, na maneira geral, digo, os mais populares, e que normalmente são... trabalham com um trabalho como camelô, eles acabam trabalhando nos dias que não há trabalho, dia útil na cidade, é um dia menos que muita gente ganha seu ganha-pão. Então, as contas vão ficar apertadas aí para julho e agosto, e acho que daqui para frente, até o final do ano, vai ser uma recessão. A tendência é essa mesmo, até porque os camelôs não vão poder trabalhar nesses dias e tampouco vão poder trabalhar nas imediações dos estádios onde estarão as pessoas, os fregueses. Não vão vender cachorro-quente, não vão... O comerciante não vai poder botar televisão, cara. Isso é demais, né, cara? O cara não vai poder... Aquele ali que não se credenciou junto à FIFA, ou seja, que não pagou a taxa ali no Largo do Maracanã, por exemplo, Planeta do Shopping, pagou a taxa, então vai poder... Mas os outros, todos, não vão poder. E aí, esse impacto negativo na economia, nessa economia miúda, essa economia, é que vai ser... Que acaba sendo o maior volume. Sim. Que é o que movimenta mesmo. Justamente, são pequenas e médias empresas que empregam a maior parte do... É a micro, né? Pequena e média empresa que empregam a maior parte dos trabalhadores no Brasil. Então, esse impacto acaba sendo péssimo para a economia do país. Aí eu pergunto, né? Privatizam-se os lucros, abre-se uma exceção para a FIFA de não pagar impostos, né? Privatizam-se os lucros e socializam-se os prejuízos. Quero perguntar a você, sinceramente, você acha que realmente essas dívidas do BNDES serão pagas? Ou nós vamos sentar em cima? Pois é, isso aí a gente vai ter que ver se o Ike Batista vai começar a pagar as dele, que já são anteriores a essas. Exatamente. Aí. Vamos ver. Exatamente. Aliás, isso é que é o que dizem. E perdoa-se 50% da dívida. A cantilena é essa, é de que não tem dinheiro público, porque isso tudo é empréstimo e será pago, será amortizado ao longo do tempo e tal. Mas aí você tem que ver se vai haver calote ou não. Eu acho que aí a gente entra num exercício de futurologia, que é um exercício perigoso, porque nós estamos tratando exatamente dessa... Não é só futurologia, tem uma história para trás. Não, tem uma história. Mas daqui para frente é uma futurologia, porque nós estamos tratando aqui de momento especial. Nós estamos tratando de uma época em que as pessoas estão na rua, as pessoas não saíram da rua pelos 20 centavos. Não era aqui. E essa agenda continua de pé. E não saiu também por causa da PEC 37, entendeu? Foi resolvido ali no Roldão. Mas essa agenda que levou as pessoas para a rua continua de pé. E eu acho que vai crescer ao longo da Copa, vai crescer muito. Eu tenho minhas dúvidas por conta do medo. O que foi feito no ano passado, de repressão, ele até comentou aqui sobre alguns políticos que podem estar bancando, gastando dinheiro, investindo em manifestantes black bloc, digamos assim. Mas com tudo isso... Eu quero falar uma coisa importante aqui. Black bloc, falar que black bloc é financiado... Você não sabe quem é black bloc. É pulverizado. Eu conheço diversas pessoas que usam da tática... Tá? Que estão nas ruas, usam da tática. Não conheço, assim, não tenho contato direto com essas pessoas, não saberia identificar essas pessoas, mas conheço da rua, porque eu estou no front. Eu cubro as manifestações ao vivo e transmito as manifestações ao vivo. Então eu estou no front e eu travo conhecimento com essas pessoas. E boa parte dessas pessoas são apartidárias, claramente apartidárias, detestam a estrutura partidária que a gente tem, que é uma falsa estrutura partidária, que ela na verdade não representa, não existe oposição, os partidos coadunam de uma forma ou outra, né? De uma forma ou outra com os interesses do capital, do grande capital, a verdade é essa, nós temos que falar isso, né? Não é isento, nenhum partido é isento. Sim, mas e os black blocs? Então, a questão dos black blocs. são pessoas de diversas origens, e você falar em financiamento é loucura, porque você tem muito anarquista na rua. É, claro. Tem muito anarquista na rua, e essa galera não aceita esse tipo de intervenção de cooptação de forma alguma. Não, e ninguém também vai Black cooptar. Black Bloc é uma tática, não é um grupo. Não, eu só citei ninguém vai cooptar anarquista. E detalhe, é de defesa. É de defesa. É uma tática de reação à violência policial. Eu nunca vi o Black Bloc começar uma agressão. Eu vi, sim, provocações dos dois lados, xingamento e tal. Mas um policial é treinado, ele não pode responder a um xingamento com violência. Ou pelo menos ele deveria, Augusto, ele deveria ser treinado. Porque, por exemplo, quando o comandante da polícia, um subcomandante, que chegou e disse: não, a polícia não está preparada para enfrentar 300 mil pessoas na rua. Não é para enfrentar mesmo. Não é para enfrentar. Pois é, não é para enfrentar. Então, e esse negócio dos Black Blocs é interessante. Isso vem do exterior, vem de outras manifestações fora do Brasil. E os Black Blocs, a última vez que eu vi eles de forma organizada, foi eles fazendo a defesa da marcha dos professores na Rio Branco. Lembra disso? Os professores defendem. Eles na frente da marcha dos professores, fazendo um anteparo para a chegada da polícia, que veio com tudo. O batalhão de choque foi com tudo para cima dos professores. E houve muita violência. Foi a última vez que eu vi. Foi terrível. O que eu tô querendo comentar do medo é, exemplo, só para comentar que ontem, não sei se, provavelmente ele deve saber disso, houve uma greve ali na Pinheiro Machado, tinha aproximadamente 400 pessoas e se escutou mais de 20 bombas de gás lacrimogêneo. Sendo que o que foi comentado dessas pessoas, eu não estava lá, mas o que eu soube das pessoas que se encontravam na região, é que eram pessoas bem arrumadas, pessoas que não estavam fazendo baderna, apenas estavam fechando a rua. Que eu até não concordo plenamente com fechar a rua, pois você atrapalha a vida de outro cidadão. Porém, é compreensível, mas não é compreensível jogar tanta bomba para cima do trabalhador. Não é preciso trator para tirar pé de alface. Exatamente. Né? Então... E outra coisa é a seguinte, essa questão que você tocou aí, eu acho que é principal nisso aí. Não existe numa democracia essa história de vamos fazer a passeata de madrugada para não atrapalhar o trânsito. Entendeu? A manifestação existe no momento apropriado. Ah, é oportunismo fazer a greve agora. Claro que é oportunismo, é óbvio. É o momento na Copa do trabalhador, né? Claro, na Copa da França em 98, os aeroviários fizeram a greve em cima da Copa, na hora. Os garis ganharam no carnaval. Os garis ganharam no carnaval, que é na hora da quarta-feira de cinza, a gente é agora. Como é que se fica? Senão o trabalhador não tem força nenhuma. Rodada final para cada um minuto. Vamos começar com o André. Fala, André, você que chegou depois. Então, na realidade é isso que eu estava te falando. Eu vou torcer pelo Brasil, na boa. Torceria pela Alemanha por causa das cores do Flamengo, mas vou torcer pelo Brasil, né? Tá tudo que aí. São as cores originais, né, do Flamengo, você sabe disso. Exatamente. As cores da bandeira da Alemanha. Tiraram na guerra. Exatamente. E aí também dizer aqui em primeira mão, já que não está sendo noticiado em lugar nenhum, que o Morro da Pedreira está pegando uma verdadeira guerra com PMs feridos, o BOPE já foi para a área e ninguém está passando isso em lugar nenhum, e a Agência de Notícias das Favelas está aqui falando em primeira mão aqui no Morro da Pedreira. Ah, no Morro da Pedreira. Morro da Pedreira. E deixar um abraço aí para todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui com você. Falou, o prazer é nosso, valeu. Você, fala você agora. Meu comentário final é convidando todo mundo que puder ir amanhã no Emo Rio, na Fundação Pro Sangue em São Paulo, no Emo Minas em Minas. Convido o pessoal do Coletivo Carranca, de outros coletivos, a ajudarem a divulgar. Já temos bastante gente no Facebook confirmado para amanhã. E eu peço a colaboração de todo mundo que puder ir, quiser convidar os amigos, é só procurar no Facebook. Sou brasileiro e vou no rolezinho do Hemocentro. E é isso, cara. Rolezinho do Hemocentro, é isso mesmo. Mas você digitando rolezinho do Hemocentro já aparece várias coisas. O que eu gostaria de comentar é justamente isso. Se cada cidadão fizesse o seu pouquinho que dá para fazer, seríamos melhores. É verdade. E falta muito, foi muito o que ele falou, assim, muita gente... saímos do Facebook, agora eles estão no WhatsApp, mas não estão produzindo nada para a sociedade, para o coletivo como um todo. Todo mundo vive, Shopping Leblon, Rio Sul, e não agrega. O que você está fazendo de diferencial para a sua sociedade? Então é essa minha dica para levantar essa bandeira aí para frente. Legal, Marcelo, valeu. Agora você, Augusto Lima. Eu espero que o brasileiro, até mesmo aquele que quer torcer pelo Brasil, né, que quer ver os jogos e acompanhar a seleção. Eu entendo, eu não concordo, na verdade, eu não concordo, mas eu entendo, compreendo perfeitamente e acho que cada um tem que ter a liberdade de fazer o que quer. Eu procuro reproduzir no micro, nas minhas atitudes, aquilo que eu acredito no macro. Eu acho que também a mudança se faz de pequenas atitudes, mas eu entendo perfeitamente quem quer, e eu acho que a pessoa pode equilibrar isso torcendo, vendo o jogo e indo para a manifestação, se manifestando. Claro. A pessoa pode fazer um equilíbrio, claro, da coisa, né? Fazer o que quer para se satisfazer e fazer o bem, fazer aquilo que deve fazer, porque as manifestações são, na verdade, um compromisso, né? E queria também esclarecer o seguinte, nós do Coletivo Carranca somos totalmente independentes, como todos os outros coletivos, não temos ligação com Mídia Ninja, tá? Saímos, inclusive, do Mídia Ninja, nós que fazíamos, a maior parte das pessoas que estão no Coletivo Carranca, eram o grupo que fazia o trabalho do Mídia Ninja no Rio de Janeiro, e nós saímos a partir do momento que nós entendemos que existiam relações que a gente não queria travar, relações partidárias que a gente não queria travar, por isso a gente se retirou do Mídia Ninja. Eu respeito perfeitamente o direito deles, né, mas eu acho que eles devem fazer isso de forma transparente, o direito deles de terem relações partidárias, todo mundo tem esse direito, né? O coletivo Carranca em si não tem relações partidárias, é totalmente independente, é financiado pelos membros do coletivo, dos membros fundadores do coletivo, nós financiamos, não temos nenhuma outra fonte de financiamento, esperamos futuramente ser financiados também pelo público, que consome o nosso material. Crowdfunding, né? Vamos exatamente, fazer, crowdfunding. Bom, é isso. E queria só dizer pro pessoal entrar aí no facebook.com/coletivocarranca para dar um like lá e acompanhar nosso trabalho, e também a nossa página que foi recentemente lançada, que é coletivocarranca.cc, e acompanhar aí as nossas transmissões. Eu transmito pelo canal Antoine Gestalt, que eu também sou mais conhecido por Antoine Gestalt do que por Augusto Lima. Sei. E legal. É isso. É tá isso, certo. Gente, muito obrigado, valeu muito. Eu acho que, para fazer o balanço final aqui, as pessoas não têm medo de se manifestar, acho que elas vão voltar às manifestações, não independentemente da quantidade de PM e de soldado que tenha na rua. Eu acho que as pessoas, se elas se mobilizarem, vão mesmo para a rua, porque elas se encorajam e se empoderam entre si e viram uma massa. A gente vê pelos filmes que foram feitos em junho, como é que a coisa ganha vulto e ganha personalidade. Muito obrigado a vocês mais uma vez, ao André Fernandes aqui da Agência de Notícias das Favelas, ao Augusto Lima, jornalista do coletivo Carranca, e ao Marcelo Arthur, publicitário da campanha Sou Brasileiro e Vou no Rolezinho. Ponto central amanhã na Frecaneca 9, mas você pode ir em qualquer ponto de coleta de sangue para você doar sangue amanhã e nas outras oportunidades que hão de acontecer ao longo do ano. Muito obrigado a você que acompanhou o programa, um ótimo fim de semana. Segunda-feira, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.